Teatro de Ópera, o mundo da lírica em obras completas. Neste domingo, às 15h, Antonio Vivaldi, Catoni Nuttica, Simon Edwards, Jacek Laskowski, Liliana Faraon, Veronica Cangemi, Philippe Jaruski, Diana Bertini. La Grande Écurie e La Chambre du Roi, sob regência de Jean-Claude Malgoire. Catoni Nuttica. Domingo, às 15h, no Teatro de Ópera. Meio-dia, um minuto. Rádio Cultura FM, emissora da Fundação Padre Anchieta. Agora, pela Cultura FM, Concertos do Meio-Dia com Maestro Walter Lourenção. Boa tarde. Como você sabe, Camille Saint-Saëns compôs 4 poemas sinfônicos numa tentativa honesta de imitar, ou melhor, de seguir a forma criada por Liszt. E o primeiro desses poemas é o poema Rocca di Omphale, ou a Rocca di Chiar di Omphale. A obra de 1871 está no Opus 31 e conta como Hércules, escravo da rainha Lídia, sofre a humilhação de desempenhar tarefas femininas como de tecer o fio na roca. De Camille Saint-Saëns, poema sinfônico A Roca de Omphale, com a Orquestra Nacional da Rádio e Televisão Francesa, dirigida por Jean Martinon. Thank you. De Saint-Saëns, ouvimos o poema sinfônico A Roca de Onfale, com a Orquestra Nacional da Rádio e Televisão Francesa, dirigida por Jean Martinon. E agora vamos ouvir de Nikolai Rimsky-Korsakov, Shahrazad, opus 35, que é do ano 1888, baseado em episódios vários das Mil e Uma Noites e que traz consigo um longo e detalhado programa que conta a história do sultão Shahriar e da belíssima Shahrazad. A interpretação é de Irvine Arditi ao violino com a Orquestra Sinfônica de Londres e o maestro Loris Chekhnavorian. Thank you. Shahrazade de Rimsky-Korsakov, que nós ouvimos com Irvin Nardit no solo de violino e a Orquestra Sinfônica de Londres com o maestro Loris Chernavorian. Encerrando o programa e desejando a você, caro ouvinte, uma belíssima tarde. Concertos do Meio-Dia com o maestro Walter Lourenção. Gravação Oswaldo Silva. Montagem Lenine Matheus de Barros. Produção Ralf Schwartz. Cultura FM de São Paulo. Ouvimos de Johann Sebastian Bach, Couranto, da suíte para violoncelo solo, índice BWV 1012, interpretação de Misha Maisky. A seguir, Delicatessen. Bach. A música de Johann Sebastian Bach. com comentários de João Carlos Martins. Todos os sábados, às 7 da noite, na Cultura FM. Pianíssimo, com Gilberto Tinetti. O piano, seu repertório, seus intérpretes em recitais, concertos com orquestra, música de câmara, séries especiais e Dia do Ouvinte. Pianíssimo, todos os dias, às 2 da tarde, com reapresentação à 1 da manhã. Não deixe de ouvir. Cultura Informa. Em São Paulo, 1 hora. O terceiro lote de restituições do Imposto de Renda 2008 está disponível nos bancos a partir desta sexta-feira. O dinheiro terá 3,91% de correção. E ontem, a Receita Federal liberou as consultas a um lote residual do Imposto de Renda de 2005. Segundo o órgão, serão liberadas 58 mil declarações neste lote, sendo 12 mil com direito à restituição, no valor de R$ 25 milhões de reais. O traficante Fernandinho Beiramar conseguiu na Justiça o direito de assistir à audiência em que responde por associação para o tráfico de drogas sem algemas. Na alegação, o advogado do criminoso lembrou que o ex-banqueiro Salvatore Cattiola estava foragido e não ficou algemado. A audiência está ocorrendo no 4º Tribunal do Júri, no Rio de Janeiro. Cerca de 15 policiais federais armados com fuzis fazem a segurança do preso. Mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa de 1,6%. O dólar comercial é negociado a R$ 1,64 na venda. No paralelo, é vendido a R$ 1,80 e o turismo a R$ 1,75. As cadernetas de poupança rendem 0,71%. O tempo em São Paulo, céu nublado, com período de abertura de sol, temperatura de 23 graus aqui na Água Branca. Cultura FM volta a informar às 2 da tarde, o noticiário completo, às 7 da noite, no Atenção Brasil. Cultura informou. Quatro anos é muito tempo, principalmente quando as coisas não vão bem. Por isso, pense bastante antes de escolher um vereador. Porque nos próximos 4 anos, são os vereadores que vão propor as leis, vão fiscalizar a atuação do prefeito e defender melhorias para a cidade. Ou seja, se você não escolher um bom vereador, quem vive na sua cidade vai sofrer as consequências. E isso inclui a sua família, os seus amigos e, claro, você também. Vota Brasil. O futuro da sua cidade é o seu futuro. Justiça Eleitoral. Prazer da Música, com Marcelo Jaffé. No programa desta semana, um pouco da arte magnífica, seríssima e complexa de Otto Klemperer. Não percam. O Prazer da Música, sábado, às 9 da manhã. Reapresentação, quinta-feira, às 9 da noite.